aha aha. Um ser, aha aha. Yeah, então confirma, afirma, sempre nativa. Um ser, todo mundo firma. Elementos é o som, não é birimbinha. Um cometa de ideia, não é ladainha. Prestem atenção, porque o momento é agora. Vocês vão conhecer os personagens dessa história. Que Deus abençoe nossas rimas, nossas palavras. Mayday, temos muita fé em nossa trajetória. Então Mugelo ou Coxa, vai ter que firmar. Camelo DJ Wallace, vai ter que firmar. Predador, agressor, vai ter que firmar. Um ser, vai ter que firmar. Vai ter que firmar. Vai ter que firmar. Vai ter que firmar. Firmar.